coração. Eu nunca esqueci o nosso passado, marcados por paixões e desenganos. Vivemos momentos tão bonitos, no coração escrito o quanto eu te amo. Vivemos momentos tão bonitos, no coração escrito o quanto eu te amo. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. João Mineiro e Marciano, uma gravação de 1987, O Quanto Eu Te Quero. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não. Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Filé à parmegiana, filé calabres, Eisbein, a pururuca, bolinho de carne do alemão, um chope de primeiríssima qualidade e para sobremesa o famoso Apfelstrudel. E tem aqui também, né, peixe, uma série de coisas. Tudo isso você encontra lá no Bar do Alemão, que é um belo de um restaurante com 111 anos de tradição, que chegou em Brasília no mês de maio e que é o grande point agora do encontro dos brasilienses importantes, né? Pessoal que vem visitar a cidade, os artistas, os políticos, gente muito, muito bonita. Fica aqui na orla do Lago Paranoá, perto do Palácio da Alvorada, onde mora a presidente Dilma, ao lado do Lakeside Hotel, né? Você vai lá, você vai comer muito bem, vai ser super bem tratado e vai pagar um preço absolutamente justo, viu? E é muito fácil você me achar por lá, porque vira e mexe, eu estou almoçando ou jantando por lá. Quase todo dia eu bato o ponto lá, já estão para assinar minha carteira lá. O criador de sucessos é Delson Moura. Amanhece. Amanhece, e assim mais um dia que vem trazendo esperança. E o céu todo aberto de azul traz sua lembrança. Amanhece, e os pássaros cantam nas folhas dos arvoredos. E eu só não sei dos seus sonhos, dos seus segredos. O dia se fez canção em meu olhar. Nossas coisas parecem ter vida, perguntando a mim onde você está. Eu fico sem jeito, não sei nem falar. E digo que você saiu, mas que um dia você vai voltar. Aonde você estiver, eu sei que você pensa em mim. Volte depressa pra casa, pra ver como está florido nosso jardim. Aonde você estiver, esqueça o que passou. Procure lembrar nosso amor e todas as coisas que você deixou. O dia se fez canção. Em meu olhar, nossas coisas parecem ter vida, perguntando a mim onde você está. Eu fico sem jeito, não sei nem falar, e digo que você saiu, mas que um dia você vai voltar. Aonde você estiver, eu sei que você pensa em mim. Volte depressa pra casa, pra ver como está florido o nosso jardim. Aonde você estiver, esqueça o que passou. Procure lembrar nosso amor e todas as coisas que você deixou. Amanhece, amanhece, amanhece. Edelson Moura, amanhece para o Cleomar Carvalho. O Cleomar é secretário de Cultura lá da Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia, no Pará. Outro dia ele me telefonou, nós conversamos longamente, né? E ele, além de tudo, o homem é compositor, gosta das coisas. Ele tem uma música que o Renato Gonçalves gravou. Cleomar, semana que vem vou passar sua música aqui, o Caminhos, né? Um abração para o Cleomar. Ele está lá vendo a possibilidade de levar o Cleito Aguiar para fazer um show, para voltar em Conceição do Araguaia. Eu já estive várias vezes, mas tem muitos anos que eu não vou por lá. É porque aconteceu um fato que eu abandonei a vida artística por 6 anos. Eu entrei na política aqui em Brasília. Entrei não, me botaram na política, fui prefeito da cidade. E aí você se afasta completamente, tá, vai retomando aos poucos, né? Graças a Deus o povo não esqueceu da gente, né? E agora com o lançamento da minha coletânea, os shows amiudaram. Qualquer hora dessa, se Deus quiser, né? Um abraço lá pro Cleomar Carvalho, aquela turma boa de Conceição do Araguaia, no estado do Pará. Essa menina é brasiliense, tem apenas 16 anos e é um grande talento. Natália Cavalcante, Olhos Meigos. A dor que sinto no peito, no meu coração, tá me machucando, não sei até quando vou me arrebentando nessa paixão. Meu pobre coração nunca desiste de te esperar, porque sou a sua estrela e você espero no meu chalezinho. gente quem tem amor. Natália Cavalcante, olha os meigos pro Wanderson Fernandes Bento, de Cotriguaçu, no Mato Grosso. Wanderson, um abração para você. Pessoal do Oporte disse, já não te ligou, já deve ter te ligado. Se não ligou, vai estar ligando aí para você qualquer hora, tá bom? O Wanderson ligou, né, manifestando a vontade de saber como é que faz para ser um representante da Oporte Jeans. E funciona da seguinte maneira, as pessoas ligam para mim, a gente passa o telefone lá pro Jefferson Borba, que é o proprietário da confecção, e ele liga e passa todos os detalhes, viu? Um dos maiores cantadores do Nordeste, Flávio José, devolva. Grande vontade de com você me encontrar, só para lhe perguntar por que agiu com maldade, desprezando um amor tão lindo e cheio de bondade, levando assim toda a minha felicidade. Eu tenho a grande vontade de com você me encontrar, para lhe perguntar por que agiu com maldade, desprezando um amor tão lindo e cheio de bondade, levando assim toda a minha felicidade. Devolva, amor, peço sem maldade, a felicidade que de mim levou. Devolva, amor, peço sem maldade, a felicidade que de mim levou. Devolva, amor, todo o seu carinho, pois já não suporto viver tão sozinho. Flávio José, devolva. No próximo bloco, Aguinaldo Timóteo, Felipe Falcão, Cleiton Aguiar e Márcia Ferreira. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O professor Júlio César Rezende produziu a trilha sonora da minha vida. Vamos voltar ao longínquo ano de 1966. Ai, faz tempo, nossa senhora. Quase 50 anos, 47, 48, 48 anos atrás, né? Eu tinha o quê? Tinha 15 anos nessa época. No dia 27 de março de 65, eu morava, foi o ano que eu mudei para Belo Horizonte, né? No dia 27 de março, os presidentes do Brasil, Castelo Branco e Alfredo Stroessner, do Paraguai, inauguravam a ponte da amizade que liga o território dos dois países, passando sobre o Rio Paraná. No dia 31 de março, o Pico da Neblina, o ponto mais alto do Brasil, com 2.993 metros de altitude, era escalado pela primeira vez. Em 27 de abril, a Rede Globo de televisão era inaugurada no Rio de Janeiro. Nesse ano de 1965, uma linda canção francesa era gravada em português pelo grande intérprete Aguinaldo Timóteo. Eu amo. Amo a pureza que desliza em carícias me envolvendo. Amo o sol, Senhor ardente, festejando amanhã. Amo a paz,

A música sertaneja é como que um mundo por explorar. No Canal 2 damos uma ajuda para mergulhar nessa mesma exploração. E durante 120 minutos trazemos-lhe o Clube do Caipirão, um espaço radiofónico produzido por Luís Henrique Polícia, dedicado inteiramente ao sertanejo de raiz. Conheça mais do que a música, as histórias deste mundo da música tradicional sertaneja. Clube do Caipirão, aos sábados, às 2 da manhã, com Luís Henrique Polícia, no Canal 2 da Antena UE. O sertanejo é um género musical com cada vez mais adeptos. Em Arena Tradição dedicamos 60 minutos a artistas e histórias que marcaram este ritmo, desde o mais antigo ao mais atual. Não perca Arena Tradição, aos sábados, às 5 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você está programando um evento aí para sua cidade, cuidou de tudo, só está faltando um artista, né? Então tá faltando tudo, porque se não tiver música na sua festa, quero ver que tristeza que vai ser, né? Vai ficar parecendo um velório. Como é que você faz? É muito fácil. Entre em contato com a RBM Música, que ela facilita a sua vida. Ela faz o contato, contrata o artista para você. Evita todo um aborrecimento, toda uma dificuldade, viu? Anote aí o telefone, 61-9981-3601. 61-9981-3601. Você liga para a RBM Música e contrata o show de Márcia Ferreira, Edelson Moura, Os Canarinhos do Brasil, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Wagner Simão, Sula Mazurega, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61-9981-3601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. Eu vou te ensinar a fazer hoje, comadre, vou te ensinar a fazer beiju de polvilho. Você sabe fazer? Você vai precisar de 0,5 quilo de polvilho doce, 1 colher de café de sal e 2 xícaras de chá de água. Muito simples, né? É 0,5 quilo de polvilho doce, 1 colher de café de sal, 2 xícaras de chá de água. Agora, se você preferir o beiju doce, é só você regar com leite de coco, coloca um fio de leite condensado e recheia com goiabada ou banana frita ou com outro recheio da sua preferência, tá bom? Você faz o seguinte, você pega, mistura o sal com água e molhe o polvilho. Deixa sentar e escorra a água que sobrar, o excedente, né? Passe por uma peneira fina com a ajuda de uma colher para forçar o polvilho sobre a tela. Numa frigideira seca, pré-aquecida, ponha 2 colheres de polvilho. Espalhe com a colher até ficar fina. Leve ao fogo e, de vez em quando, levante e sacuda a frigideira até dourar levemente e aí você vira o lado. Quando ficar ligeiramente dourada, retire da frigideira, reserva, deixa de lado, né? E aí você repete a operação até fazer todos os beijus. Passe manteiga com uma faca em um dos lados e recheie com mussarela. Arrume numa assadeira e leve ao forno para derreter o queijo. Não esquece de me chamar, não, que esse trem vai ficar bom demais. É o beiju de polvilho. Tem base. Programa do Cleiton Aguiar ensinando as mulheres a fazer beiju. Eu fui conhecer esse trem lá no Nordeste. Lá em Minas Gerais o povo não usa fazer isso, não, né? Lá no Nordeste, lá faz beiju de tudo que você possa imaginar na vida. Bom demais da conta, né? Eu vou trazer aí o Cristiano Araújo. Caso indefinido. Será que alguém explica nossa relação? Um caso indefinido, mas rola paixão. Adoro esse perigo, mexe demais comigo, mas não te tenho em minhas mãos. Se você quiser, podemos ser um caso indefinido ou nada mais. Apenas bons amigos, namorar, casar, ter filhos, passar a vida inteira juntos. E vai saber se um dia seremos nós. Nenhum beijo pra calar nossa voz. Um minuto, uma hora, não importa o tempo, se estamos sós. Se você quiser, a gente casa ou namora. A gente fica ou enrola. O que eu mais quero é que você me queira. Pra vida inteira. E vai saber se um dia seremos nós. Nenhum beijo pra calar nossa voz. Um minuto, uma hora, não importa o tempo, se estamos sós. Se você quiser, a gente casa ou namora. A gente fica ou enrola. O que eu mais quero é que você me queira. Pra vida inteira. Cristiano Araújo, caso indefinido, pro meu amigo Tomé do Carmo, lá de São Tomé das Letras. Cleiton, estamos juntos agora na São Tomé FM, aqui em São Tomé das Letras, Minas Gerais. Mande sempre um alô para nós, espero que em breve a Secretaria de Turismo marque um evento aqui com você. Abraço do amigo Tomé do Carmo, Tozinho. Será que é o mesmo Tozinho que estava lá no norte de Minas? Será? Tozinho, um abração para você, viu? São Tomé das Letras é uma cidade do estado de Minas Gerais que, segundo o IBGE, tem 7 mil habitantes. O território de 370 quilômetros quadrados, quem nasce em São Tomé é São Tomeense. O município de São Tomé das Letras faz divisa com Três Corações, fica lá no sul de Minas, né? Três Corações, Cruzília, São Bento do Abade, Conceição do Rio Verde, Luminárias e Baependi, e fica a 350 quilômetros de Belo Horizonte. Abraçando lá os amigos, né, lá de São Tomé das Letras, agradecendo o Tozinho. Tozinho, muito obrigado, eu não estava sabendo não, o povo lá da Rádio Estúdio demora a me avisar, né? Eu fico muito feliz que você está me dando a oportunidade de conversar com seus ouvintes aí na São Tomé FM, e tomara que o pessoal aí da Prefeitura resolva logo levar o Cleiton Aguiar para fazer um evento aí na sua cidade, que se tem uma coisa que eu gosto, é passear e fazer show, né? E olha, se você que é nosso parceiro aí, que nosso programa passa na sua rádio, se você tiver interesse em me levar na sua cidade, eu tenho vários formatos. Eu viajo com a minha banda toda, com 12 pessoas, viajo com o trio de forró com 5 pessoas, viajo eu mais uma pessoa só, né? Se você quiser me levar, pode ter certeza que a gente arranja um jeito que eu vou aí, não tem problema, né? É só ligar pra mim, 9981-3601. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, Professor de Amor. Quero um brotinho, seja como for, Tento ser bonzinho, mas sem um amor eu não consigo. Beijar uma flor. Quero me tornar um professor, mas de amor, de amor, de amor. Todos os brotinhos que querem amar, antes é preciso na escola entrar, pois para tudo há um professor. Eu já me formei, sou professor, e de amor, de amor, de amor. Aprendam comigo de tudo sobre o amor. Façam o que eu digo e tirem seus diplomas de amor. Não esperem mais, chamem professor. Vocês vão gostar de aprender a amar a domicílio. Seja onde for, vocês vão gostar do professor. E muito mais do amor, do amor. Prestem atenção, brotos. Aprendam comigo de tudo sobre o amor. Façam o que eu digo e tirem seus diplomas de amor. Não esperem mais, chamem o professor. Vocês vão gostar de aprender a amar a domicílio. Seja onde for, vocês vão gostar do professor. E muito mais do amor, do amor. E muito mais do amor, do amor. E muito mais do amor. Provavelmente essa aqui você nunca escutou, né? Roberto Carlos no Cantinho do Rei, Professor de Amor. Alô, o brasileiro faz piada com tudo, né? Teve essa história do embargo infringente, que o ministro Celso de Mello conseguiu desagradar o Brasil inteiro, que esperava uma coisa dele, ele fez outra. Mas o pessoal não perde tempo até para fazer piada, né? Diz que o menino chegou e falou assim: pai, o que é que são embargos infringentes? Aí o pai falou: meu filho, é o seguinte, imagina que a nossa casa seja um tribunal e quando alguém erra, é julgado e todos podem votar. Um dia, por exemplo, o papai comete uma falta, um deslize. É pego traindo a sua mãe com 3 prostitutas. Aí eu vou a julgamento. Sua mãe, a mãe dela, o pai dela, a sua irmã mais velha, você e seu irmão mais velho votam pela minha condenação. Meu pai, minha mãe, o Totó e a Mimi, a nossa gatinha, votam pela minha absolvição. Tá, pai, mas aí você é condenado. Não, sim, certamente. Mas aí é que entra os tais dos embargos infringentes, meu filho. Como eu ganhei 4 votos a favor da minha absolvição, eu tenho direito a um novo julgamento. Aí o menino falou assim: mas pai, no novo julgamento, todos vão votar do mesmo jeito. Ele falou assim: não, meu filho. E se eu tiver trocado a sua mãe, o pai dela e a mãe dela pelas 3 prostitutas? O brasileiro não brinca em serviço. Mas é isso mesmo que a gente pensa desse povo, né? No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional. O show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. É Delson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Você é jovem e não tem emprego que você é jovem. Você é velho e não tem emprego que você é velho. No Brasil é assim, né? Então você tem que dar um jeito de sobreviver. Todo mundo precisa ganhar dinheiro. Eu tenho a oportunidade que você estava precisando, viu? Uma grande oportunidade para você ganhar dinheiro em sua própria casa ou até no seu local de trabalho. Seja um revendedor Oporte Jeans. Calças, bermudas, saias, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil, direto da fábrica em Toritama, Pernambuco. É uma excelente oportunidade para lojistas, representantes e sacoleiras. Entre em contato com o telefone 61-9981-3601, esse é da Vivo, viu? 61-9981-3601, da Vivo, ou 8143-8802, da TIM. 8143-8802, da TIM, DDD61. Ao Porte Jeans, manda sua encomenda via transportadora para qualquer lugar do Brasil. Ligue agora e torne-se um revendedor Oporte Jeans. Oporte vem da palavra opportunity, em inglês, que significa oportunidade. Você tem possibilidade de lucrar até 100% e vender mais barato que a concorrência. Você começa fazendo pequenos pedidos, vai crescendo aos poucos e logo, logo você vai ter a sua própria loja, né? Seja um revendedor Oporte Jeans, o jeans do Brasil. Você liga para esse telefone que eu falei, a gente pega seu telefone, passa para o dono da indústria, o Jefferson Borba, e ele vai ligar para você para explicar direitinho como é que funciona isso, tá bom? Ontem no programa eu fiz uma confusão, quando eu fui ler a lista dos aniversariantes, eu peguei a lista do pessoal que estava chegando no Facebook e li errado, né? Então peço desculpa à turma de ontem e vou repetir, vou ler hoje os aniversariantes de ontem e os de hoje também, tá bom? Aniversariou ontem a Sandra do Anderson, a Ana Tereza Borges, o Euler Gomes, o meu querido amigo Renato Castelo de Carvalho, grande compositor, grande poeta, e foi meu chefe de gabinete quando eu fui prefeito aqui em Brasília, Ângelo Amaral, o Vanderlin José Teodoro, lá de Abadia dos Dourados, que curte o nosso programa lá na Ativa FM da Anjo, daquela turma boa, Hélia Aparecida Oliveira Rabelo, a Nath, a Dri Oliveira, Patrícia de Carvalho, Patrícia Vichansky, Natália Carneiro, o Claudio MC, Samantha Campos, Roberta Reis e Royce Júnior. Aniversariando hoje o meu xará Cleito Aguiar, fazendo 25 anos. Quisera eu estar fazendo, viu, xará? A Ana Paula Coelho, Tereza Abreu, Diego Arruda, Paulo Vitor da Silva, Tony Lima, Antônio Carlos Xavier, Chicão Rodrigues, Lucinha Souza, Fran Silva, Rafael Guimarães e o Márcio Machado da Local FM, lá de Lavras do Sul, no Rio Grande do Sul. Todo mundo fazendo aniversário hoje, recebendo os nossos votos de muita paz, muita alegria, muita prosperidade, né? No dia 25 de setembro, faleceu lá em Palmas, Tocantins, um grande amigo meu. Um jornalista combativo, daqueles que não trocava sua opinião por nada. Era um cabra franco, sincero, não tinha medo de nada. O meu amigo Salomão Venceslau, diretor-presidente do grupo O Jornal de Comunicação. Eu daqui quero mandar um grande abraço para Joana, sua esposa, para o seu filho, e dizer que Deus sabe o que faz, né? Morreu muito jovem, teve um infarto fulminante, estava almoçando em casa, passou mal, foi levado ao hospital, em meia hora estava morto. 54 anos de idade, muito jovem, né? Mas Deus sabe o que faz. E o Salomão deve estar aprontando o maior salseiro lá no céu, porque ele era barulhento, ele era danado de barulhento. Ah, vida é assim, a gente tem que rir para não chorar, né? Eu vou pedir à minha amiga Márcia Ferreira para ela trazer o Salmo 108, a oração pela vitória. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 108. O meu coração está firme, ó Deus, bem firme. Eu cantarei hinos em teu louvor. Acorde, meu coração. Minha harpa e minha lira acordem.